Carnaval de Marituba é com o melhor, é Bob na Folia. Saída domingo de carnaval às 3 da tarde da Praça de Marituba. Chegada no Mangueirão do Samba. Abadais a R$20 o depósito de bebidas do Neneco. No trio pra não deixar ninguém ficar parado, os DJs do Pop Saudade 3D do Mineirão. Informações 98389-7287. Bloco em Marituba, é Pop na Folia. Essa não, covarde! DJ Paulinho Boy, boy. Faz no covarde. Essa não, covarde. Ladies and gentlemen, welcome. Dixolux Peak the Power. A viagem começa agora. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Amigo Ronjaldo chegando agora, bora Ronjaldo. Você nem sequer pensou em mim. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Pop Saudade. Mas agora que você está só. Vamos ver agora no Pop Saudade, por aqui marcando presença. Você vem me procurar. Rivaldo, a Kelly. E o Cajal RR, Rio do Saudade Arraio, obrigado. O que aconteceu? Quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. Olha que a gente também é o tio Léo de Marituba. Bora, tio Léo! Mas agora que você... Top! Top! Rayana, bora fanática. Vou tentar lembrar que passou. Bora com a gente também, o Cajal. Cajal Viajante, o Garrilha de Lene aqui, obrigado. Rogério, tô bem vindo. Ele é a Claudinha. Abraçado meu bichinho, nosso Eli aqui com a gente, obrigado. Equipe Ratos Gatineiro. Vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Bora Carmen, bora Michel. Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamar. Tapajós e o abacajá. Essa vai para os DJs do Brega Hitman. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi, ou é o Jackson tocando por aí, ou é o JC. Vem curtir a saudade 3D, vem! 3D. Amigo Liel, Jarani Leu, sempre ao lado do empresário Besso Academia. Bora, Besso! Quando é meia-noite. E hoje também a gente recebendo meu grande amigo Maurício. Depois de uma cara vindo ele aqui do Pop Saudade, obrigado. Forte abraço, Maurício, sabe que é nóis. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão. Rosaldo dos Cachorros. Tem o furacão negro e o Itamaraty. Rubro negro e Impala. Tem também Top Som. Eu te quero. Pop Saudade. Pois não vivo sem você. Meu grande amigo Wagner do Moré e a Baby do Moré. É só considerado meu aqui de Brevide. Ao lado do cantor Nilson Reis. É. Eu te amo. Vai! É tão grande. Minha paixão. Velha guarda do Pop Saudade são eles. Rio do Saudade, a Raia aqui com a gente também. Rival, nosso comandante Rival da Kelly, obrigado. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. É o que mais quero. Sou sincero, sou louco por você. Deixa um minuto. Tira por gentileza um pouco do sub aí. E aqui já tá topado, tá, meu irmão? Lá na caixa. Amigo Júnior do Taiaço Ibra Júnior. Vai! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai. Gordo e Priscila, o casal de Benevides do Pop Saudade 3D. beber, pra curtir. Tá chegando pop na folia. Pelo jeito do seu domingo de carnaval. Parintuba, Pedira. Pode ir baianada. Deve estar percebendo. Eu gosto. Wagner, do Boné e Baby do Boné. O casal do Boné fechado com Pop Saudade. Casal do Boné, né? E aí? Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Antônio de Bragança, chegamos junto para curtir o Pop Saudade aqui. Mais uma para perder. Vai! Já já covardia, rival. Pop! Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Muito obrigado também ao Ronaldo 3 e a sua esposa Nazaré. Também ao Sandro, Valmir, Tânia, o Júnior, o Casimiro, todos aqui, ó. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Bora, Marcela, bora, primo Zé Wilson. Bora, Gordinho, gostoso, e a primeira dama. Bora, Gordinho! Estamos ao vivo aqui no Facebook, aí dos Velha Guarda, no Pop Saudade 3G. Hoje aqui em Benevides, casa de show na Graça, Pai Dego, a festa. Vem pra cá, vem curtir. Produção, é um, é dois, é três, e agora valendo! Fanática, Rayane, olha, a Carmen e o Michel também estão direto com a gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? É os fanáticos! E as fanáticas? Pra ficar, seu coração já conquistou. No pop. Me apaixonei pelas Marias do pop. Pop, pop, pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Me apaixonei pelas Marias. Um abração especial aí, o nosso amigo. Por aqui, meu irmão. Pop. Lá de São Isabel. Próximo sábado, dia 9. É São Isabel, isso? Confirmado lá no Julense. Pop Saudade. Quero mais. A emoção aflou. Pop Saudade. Bora, por aqui. Chegamos devagar, conquistando corações. Agitando sem parar, no meio das multidões. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. As Marias dão show, chegaram pra ficar. Pra quê? Seu coração já conquistou. Prepara a covardia, produção. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei obrigado também ao Alexandre e a Domingas, lá no Palmeiraça, aqui com a gente, curtindo. Obrigado, valeu. Vamos lá. Fala com a gente também a família Silva. Obrigado também ao tio Léo, lá de Marinduba. Está aqui dando a honra da visita, Léo. Obrigado. Vinte e quatro horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Top 3D. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho já vai com... Gordinho gostoso e seu amor. No Pop Saudade 3D. E faz um S pra mim. Gente, a gente anima a festa, a gente põe pra cima, mas claro que a gente não pode esquecer as nossas origens. Pop Saudade. Essa não, covarde! Produção, põe no escuro, que tá na hora da covardia. Ei, Dentinho, aqui é a Vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, começa a covardia. Bora começar então, bora! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar. Aquela hora do cara descolar o peludo logo de cara, meu irmão. Pra mim, é. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você. E canto. Olá, Benevide! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você e canto, pode tudo transformar. Para Rogério do Bem-vindo. Alô, Claudinha. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu vou. Um abraço ao Rogério, tu tô nem vendo. Seu amor. Pop Saudade. Que canto. Mais uma vez, a gente agradece o carinho de todos que hoje chegam juntinho aqui no Nova Crau, gente. O nosso muito obrigado a toda a família Saudade. Bora recordar, bora curtir. Bora, fanáticos. Daqui a pouquinho, Via Show. A máquina do tempo. É por você que canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cobardia. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. É Pop Saudade, a super máquina do tempo. É por você que canto. Que canto. Em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Pop Saudade. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Segunda-feira, dia 4 de carnaval, tá gente? Segunda de carnaval, tem Pop Saudade. Lá no Imperial dos Juronas, setor do Rio do. Meu corpo te retira. Eu fumo meu tempo em nossa cama, levando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, sou resto de sol. Misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Raiane, esta menina gosta do Pop Saudade 3D. Sua fruta preferida. Botou a Mary hoje, meu irmão. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. Vai, Carmen, vai, Michel. Hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando o momento. Carrinha de Lene. Vamos lá. Noite de amor. 3D, 3D. O mundo não tem graça. Pop Saudade. Da família o Bilu já bateu nas fotos. Da nossa família, detalhe, gente. Essa foto é de graça, você não paga nada. Agora quem tiver de fuga não deixa bater. E hoje meu mundo não tem graça. Sou desto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no saudade. Olha o comandante, está na manha. Bora, Kelly! Um toque, um desejo, só o sempre vivo. Por esperteza, ela fala no meu ouvido. Pop saudade. Posso sentir seu toque macio. Eita, Maurício, já tava com saudade dele, meu irmão. Dos caras considerados no Palguinho de Mão. Bora, Maurício! Bora pro Pop! Mas já cansei. Ele, o seu grande amor. E o meu coração. 3D. Ontem mais que hoje. Te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais ela fita em tantos meus. Estou preso então como ninguém. Com a vida, não tem mais razão. Foi só um sonho, saiu-me das mãos. E não apostou em mim como Rony Priscila, Wagner do Boné, e também a Baby do Boné ali atrás, olha. Vamos lá, Wagner! Olha o Wagner já confirmando a presença dele no Pop na Folia, hein? Já adquiriu, o seu Zabadá. Doses de veneno sem coração. Eu sozinho irei a buscar liberdade. E ao achar vou tirar te inteirinha do meu coração. Pop saudade. Hoje já cansei. Bora, Besta, da Besta Academia. Pra semana já tem vinheta, hein, Besta? Tô devendo. Ontem mais que hoje. Alô, Liel! Te quis com paixão, te quis com paixão. Equipe rasga dinheiro. Vire meu coração. Cara, imagina você, o seu grande amor, mergulhando, mergulhar no azul piscina, vai no mar de Pajuçara. Deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar que Pajuçara. Equipe rasga dinheiro. Deixar o sol bater nos telões, olha aí. Ai, que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar. mergulhar. Pop Sal. No azul piscina, no mar que paz o fará. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. No azul piscina, no mar de pajussara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar. Minha sereia. A nossas fanáticas, seus fanáticos aqui. Minha sereia. Joga no telão. Ribeira, Marcelo, minha logo das fanáticas. Marcelo. A máquina do tempo. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Aloniel! Pra onde você for? Ele é o Besta da Besta Academia. Pra onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor. Daniel de Ananindeua, no Pop Saudade. Mas segui sozinho. O Bruno deste ano é do Bessa aí, tá com a gente direto também. Obrigado, Bessa. Quem é a sua primeira dama, né? Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Bora pro bloco Pop da Folia. Com você eu vou, na chuva ou céu azul. Pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz. E o quê? Se você comigo está. Porque a gente vai fazer uma onda. É carnaval, né, gente? Tem calcinhas hoje. Apertar mesmo no carrinho do solteiro. Se me levar, eu juro, sei que eu gosto dessa onda. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração. Abraçado bem a Neca, o Evandro de Mariluba. Só aqui no Pop com a gente, olha. Posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Com você eu vou, na chuva ou céu azul. Pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país, pois Pop Saudade. Sou feliz se você comigo está. Com você eu vou, se você for. Não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você Pop Saudade. Não esqueça dos livros de cordel. Agostinho Benevides! Próximo domingo, vocês já sabem, gente. Logo Pop na Folia. E essa onda vai ser com certeza em Marituba, gente. Já temos abadás à venda aqui, diga no seu. Coisa lá do céu. Os fanáticos já confirmaram também. Os velha guarda confirmaram. Em toda a cidade. Vamos lá, família! Quanta liberdade. Ah, como tem moça. Amigo William Lacraus ali, só na manhã. Para o William. Cadê a dona Neia? Ô, dona Neia. Coisa mais linda. Como tem moça. Ei, Dentinho. Como tem moça. Ei, Dentinho. Quando você for. Ei, pera. Não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão. Não esqueça da esteira e do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Tá com a gente também a família do Elo de Candutama, a minha Cleide da Racha Dinheiro, juntamente com a Maria, a Lena, a Marian, a Regina, o Robson, todos aqui com a gente, obrigado. Olha. Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Ai, eu adoro. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de parque virado. Existe todo um Genocídio Saudade explorado. Aí no show Verdão com a gente, aí no Chino. Que recebe o visitante com os braços abertos. Vamos lá, família! Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não... Galera do Verdão, Saudade, Maracanã, Genocídio! Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Segunda dia 4, Casa do Rio do Rivaldo, lá no Imperial. Bora, Rai, bora, Kelly. Já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, entrou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente, pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente... Nosso abraço aí, Bordales, Edilberto, ambos da empresa Ceará Frangos, aqui curtindo com a gente. Obrigado, tá, querido? Sem ter que matar. Wagner do Boné, Baby do Boné. O Wagner que é radialista aqui da região. Isso aqui nunca rodou no teu programa, né, Wagner? Soltar seu perfume de amor pelo ar. Reginaldo! Parabéns também o Gerro do Rio do Saudade, o parceiro Edson. E hoje está no berço. Parabéns, Edson! Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer.

desgruda, não! E o quê? Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Como é que chega, hein? Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Quem ama, perdoa. Perdoa meu coração. Pop saudade. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegam, surgiram. Hoje aqui em Berevis, aqui no Magraus, pra curtir o Pop Saudade de Energia. Obrigado, gente, pelo carinho. Sem você é tudo ruim. Olha o Paulinho ali pelo bar. Ele, o homem. Pense um pouco em nós dois. Pop Saudade 3D. Amor, te peço assim. Vem pra mim. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Beija-flor, beija o néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é... Tá na música bonita, cara. É doido! Se é uma loucura amar. Mas serei mais um pecador, porque amo você. Se é uma loucura amar, se um pecado desejar, mas serei mais um pecador. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma onda aí. Você. Nossas calcinhas. Você. Quem tá afim de ganhar calcinha aí? Eu amo. Hoje apertado aí pelo meu carinho, carrinho dos solteiros. O cara que sempre está incentivando, sempre dando apoio ao nosso trabalho. Ele é a primeira dama de linha. Desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá. Passando o Thales e também o Leixo. E o amor? O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração. Só coração, Thiago pra Elisa, a música. O amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. Passei tanta dor, foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. E aí? Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. Aí ele viaja, olha. És feita pra mim, não pode me deixar, a luz da minha vida. Não... Quando a gente dá valor é ruim, gente. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz. Foi ruim, foi? Foi! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Quando o amor vira rotina, não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Vamos lá! Eu te encontro num bar, você está contra alguém. Dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar tudo bem. Amigo Rosaldo aí dos cachorrões. Mas é uma cara que eu não vi esse cara, moleque. É o cara que a gente considera e tem um carinho todo especial. Bora, Rosaldo! Tá arrebentando no salão aí. Sem saber de mim. Vem pro pop, Rosaldo! Sem saber que eu estou. De amor, você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Nosso amigo Antônio, diretamente de Bragança, velho, curtiu o Papo Saudade, já aqui, obrigado, Antônio. Parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho. E quando eu estou carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar. Amigo Alcide! Aí dos amigos separados, bora Alcide! Tá de fuga, meu irmão? Já temos Jabadá, gente, a venda aqui na Paraiás. Apenas R$20. E você não vai pagar ingresso no Pop da Funia. Dia 3 de março. Bora, Wagner do Boné, bora, baby! Rogério, tô bem-vindo. Ele é Claudino, bora! Aí, negão! Sei que você está sozinho. E como eu está carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. É só que você não olha, parece até que é certo. Não vem que... Olha pra ela, eu quero ficar contigo, negão. Hoje é ficar com você. Não vem que tudo que eu quero hoje é ficar. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor, seu amor não é sincero, bem melhor assim. 3D, 3D, top! Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Papo Saudade hoje viajou, gente. Até 7 ninguém paga ingresso, tá bom? Vamos lá! Pop! Foi sempre assim, esse amor. No começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Ah. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão. Oh, oh. Meu irmão, por você. Por você eu faço mil loucuras, sou capaz no mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque e aí? Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Equipe Raja Dinheiro aqui com a gente, obrigado, menina. Descobri. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Quando o amor invade o coração, a gente sai do sério, fica cega de paixão. Cega. Você não deu meu coração chorou. Pega, meu irmão, é foda quando a gente não dá valor. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Essa música é uma tapa, sem mão. E já existiu. E você brigou. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Sempre amar. Aí, você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a

os olhos e acordei pra vida. Hoje estou aqui. Meu coração. Minha amiga Celina, também um Vegas, lá no Maguari aqui com a gente. Obrigado aí, minha irmã. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado, com o vírus desse amor. Linda, menina, te quero aqui. Amor, paixão, tensão, quero você. Como é que é? Menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. Saudade. Bora, Zé Wilson, grande amor. Vai! Me diga que não é o fim. E o quê? Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipitada. Sabes que eu te amo e é só você a dona do meu corpo. Chega junto, carrinho. Eu vou te levar pro super dinâmico, super dinâmico, com um netinho popular tocando a nossa canção de amor junto com o Wander Show. Por isso vem pra cá comigo, eu vou te levar ao delírio. Ao som do Super Dinâmico, é o mega preferido. Ao som do Super Dinâmico, é o Super Dinâmico. Vem pro Super Dinâmico, é o mega preferido do Pará. E tá hoje aqui! Saudade. Quero saber onde está você. Será que estás sofrendo assim como eu? Sofrendo, é? Tá lá e vai ter tuba para dentro. Assim como eu. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta nesse peito meu. Vem cuidar do que é seu. Eu quero encontrar você. Amigo Chico do Rubi, é com a gente orar. Me diz onde está você. Melhores DJs no melhor som. Pop Saudade. Só ele é assim.